Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Muito boa noite, querido ouvinte da Rádio Mackenzie. Está no ar mais um Arquibancada Mac, o seu programa de esporte, sempre com os melhores debates. Lembrando que este programa conta com o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este quem está falando é Gabriel Tampellini e serei seu apresentador. Hoje, aqui na bancada, temos à minha esquerda João Pedro Granado. Boa noite, João. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tampellini. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. O meu destaque vai para a barca que São Paulo está preparando para 2016, que pode reduzir o plantel em até um terço. Reinaldo e Wesley devem puxar essa fila aí. É, São Paulo nessa crise que não acaba nunca. À minha frente, ela, a nossa presença feminina, ó. Maiara Costa, boa noite, Maia. O que você traz pra gente hoje? Boa noite, Tampellini. Boa noite, querido ouvinte. O meu destaque hoje vai pra final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Santos. À minha direita, ele, Pedro Rocha. Boa noite, Pedro. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tampellini. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite a todos da bancada. O meu destaque vai pra Copa do Brasil Sub-20, em que o São Paulo bateu o Atlético Paranaense conquistando o título. E aqui do meu lado, Victor Chaim. Boa noite, Vic. O que você traz pra gente hoje? Bom, meu destaque fica para o basquete. Se o Golden State bater os Lakers hoje à noite, ele fica com um recorde de 15 vitórias consecutivas na NBA. É, o Golden State Warriors fazendo história na NBA. Então, vamos já começar com o nosso debate sobre a final da Copa do Brasil. Vamos fazer aquele esqueminha bonito. Ou seja, dois hinos de uma vez. Não de uma vez, mas seguidos do outro. Então, Tem Flavião, começa com o mandante, o Santos. E agora o adversário do Santos, o Palmeiras, solta o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. É Santos e Palmeiras amanhã na Vila Belmiro às 10 da noite. O primeiro confronto entre os dois times pela final da Copa do Brasil. Amanhã a gente vai falar muito mais, era aquele raio-x, vendo as equipes, jogador por jogador, é aquela comparação que a gente sempre faz. Hoje a gente vai dar aquele famoso esquenta. Palmeiras, que no Campeonato Brasileiro não vem muito bem, já praticamente já não tem mais chance de entrar no G4, a única possibilidade de ir para Libertadores é ganhar na Copa do Brasil, e o Santos, que está em sexto lugar, né, ainda briga, mas vem forte para essa final. Para você, Victor Chaim, um pouco desse jogo de amanhã. Bom, esperar o jogo de amanhã, acho que é muito simples na cabeça dos dois torcedores. Santos vai vir com tudo para fazer resultado na Vila, porque sabe que no Allianz Parque vai ser complicado, não pelo Palmeiras, mas pela campanha fora de casa do Santos. A campanha fora de casa do Santos é péssima. Espero um Palmeiras recuado, com muitos volantes. Acho que, na minha opinião, deveria entrar com Matheus Salles, Arouca e o Amaral para tentar conter esse ataque do Santos e levar um empate para o jogo posterior. Santos vai ter que apostar em Lucas Lima, que tem um cartão amarelo, então ele pode ficar fora da segunda final. E vai ter que apostar naquilo que o Santos é: ataque rápido pelas alas, colocando a bola no Ricardo Oliveira para matar o jogo. Lembrando que o Arouca provavelmente vai ser o titular amanhã. O Arouca já está praticamente recuperado da lesão, né? Para você, Pedro, grande reforço para o Palmeiras ou o time já está acostumado a jogar sem ele? Grande reforço para o Palmeiras. Eu concordo muito com o que o Vitor falou. Eu acredito que o Marcelo Oliveira deve entrar com o Amaral, Arouca e Matheus Salles, porque o Santos é muito forte na Vila Belmiro, vem muito para cima. Então eu acredito que, por ser o primeiro jogo e pelo Palmeiras decidir em casa, eu acredito que entrando um pouco mais fechado, procurando os contra-ataques, seja uma boa saída para o time do Palmeiras nesse jogo. Eu concordo que o Palmeiras ele tem que entrar mais fechado, porque o Santos tem um esquema ofensivo muito forte E é bom lembrar também que na final agora não vai ter gol fora de casa. Sim. Então, independente de quantos gols o Palmeiras faça, é soma direta sem gol fora de casa. Mas eu acho que o Santos é favorito amanhã e eu acho que o Palmeiras deve entrar talvez para ou para tentar o empate ou para levar a mínima diferença possível para o jogo da volta. Eu acho que quando foi definida a final lá atrás, não vou lembrar a data, mas enfim, eu acho que o Santos estava muito melhor do que a vantagem do Santos sobre o Palmeiras era bem maior. Vinha de uma longa, enfim, vinha de vitórias bem mais, o Palmeiras já estava meio perdido. O Palmeiras continua perdido, mas o Santos caiu um pouco de produção. Não que esteja mal, meu Deus do céu, desesperador, mas está bem pior do que daquela época. Se a decisão fosse naquela época, o Santos tinha muito mais favoritismo. Sem dúvida, eu concordo muito com o que a Mara falou. O Palmeiras tem uma campanha muito irregular no campeonato. Está em décimo colocado, então é o time mais irregular do campeonato. O Santos, ele vem, acho que, se não me engano, de 3 empates, tá... Não ganha 3 jogos, Não ganha 3 jogos e tem 4... Dois inclusive empates em casa. E uma derrota agora pro Coritiba. A última vitória do Santos foi contra o Palmeiras, lá na Vila, que foi 2-1. E bem lembrado, um empate em casa, né, contra o Flamengo. Sim. Interrompendo uma vitória grande. Com os titulares. Uma sequência de vitórias, Com os titulares, porque o jogo contra o Joinville, se eu não me engano... Foi com o time misto. E com o Coritiba era time misto, então, reserva. Tipo, o favoritismo do Santos existe, sem dúvida. O elenco titular deles é muito forte. Mas colocar na cabeça do jogador esse tipo de pensamento é muito arriscado, na minha opinião. Até porque a equipe do Palmeiras tem uma variação tática muito mais fácil do que a do Santos. Tem mais opção, né? Sim, a do Santos é aquilo lá que você tá vendo em campo e não tem variação. Marcou o Lucas Lima, é complicado. Agora, marcar ele que é o difícil, né? Eu acho também que o que pode definir muito a Copa do Brasil, eu acho que é o fator casa. Como que os dois times vão saber aproveitar o caldeirão que a torcida promete fazer tanto na Vila, a torcida do Santos, quanto no Allianz Parque, a torcida do Palmeiras. Eu até acho que o Santos é um time mais preparado para uma possível pressão da torcida, alguma coisa, caso o jogo não esteja, do que o Palmeiras, que mostrou uma instabilidade emocional durante o ano. Eu queria ressaltar também dois fatos, começando porque parece que o Palmeiras, no seu estilo de jogo, já tem vários jogos que não consegue definir mesmo um esquema tático. Parece que entra com um dentro de campo, eles se perdem, jogam, sei lá, senta com 4-4-2, acaba jogando 3-5-1, enfim. Tanto que tantas vezes o Palmeiras teve que definir os seus jogos na bola parada, que é uma coisa que não vai do esquema tático. É uma jogada que, independente do esquema, ela pode dar certo ali, só com os zagueiros para a área, alguma coisa. Alguns jogos o Palmeiras teve que ganhar sim, porque com a bola nos pés não conseguiu fazer acontecer a coisa. É difícil lembrar um jogo que o Palmeiras entrou bem no primeiro tempo, eu não consigo me recordar assim. Só falando da goleada do São Paulo, que entrou bem no primeiro tempo, mas... Contra o Inter, eu acho, difícil, na Copa do né? Brasil. Não jogar bem contra o São Paulo é meio difícil, né? Tá difícil. Essa temporada tá complicada, mas... questão do Palmeiras. Segundo tempo do Palmeiras sempre é melhor. Parece até que é de propósito, assim. O Palmeiras entra num campo muito ruim, toma pressão, sempre toma um gol no primeiro tempo, e no segundo busca uma reação. Daí tem aquela questão, qual time é melhor para uma reação, para virar um jogo? Na minha opinião, acho que o Palmeiras tem mais capacidade de virar um jogo. Agora depende do placar. Se na Vila Belmiro for um placar tipo elástico, 3-0, acho que o emocional do Palmeiras vai pesar muito e vai ter, tipo, no Allianz Parque expulsão, como foi com o Atlético Paranaense. E só um adendo pelo que o João falou pra gente, dependendo de como a casa vai estar cheia, a torcida do Santos esgotou os ingressos, 16 mil ingressos vendidos para... A torcida do Santos fala, Maia, o que você quer falar? Não, que é do Palmeiras também. Do Palmeiras também. E foram todos os ingressos para sócios. Só isso que eu queria. Em dois dias, foram vendidos. Meio injusto isso, né? Atualmente é o que o futebol tá passando, né? O sócio tem mais prioridade que os torcedores. Sim, não acho justo, entre aspas. Acho que se você é um sócio torcedor, você já mostra alguma fidelidade ao time. Então você tem, acho que, o direito de ir aos jogos mais importantes. No mínimo, essa vantagem deve existir pro sócio. Senão não faria sentido existir os programas. Mas é um pouco injusto também não sobrar ingresso nenhum pra torcedor, não. Talvez deixar um ou outro separado. Então, o que eu sei é que sobrou um pouco, porque eu tenho um amigo que conseguiu comprar, tipo, acabou a quinta pré-venda. E ele conseguiu comprar, assim, tipo, meia-noite, assim, conseguiu comprar ingresso, sendo que ele não é sócio-torcedor. Mas tinha muito poucos, e assim, no setor muito mais caro, né? E pegando um gancho que o Vitor falou aqui pra gente, que o jogo do Santos já é meio manjado, porque aquele time de velocidade lá, bola no Lucas Lima, contra-ataque principalmente, e o Palmeiras não, o Palmeiras pode mudar. Pra vocês, isso pode ser bom ou ruim? Porque, assim, na minha visão, você ter um time... que já tem já um esquema definido de jogo, um jeito de jogar, é bem diferente do Palmeiras, que tá meio desentrosado, assim, não sei se podemos dizer assim. Só que é fato, o Santos tem mais organização do que o Palmeiras. Então, pra você, Pedro Rocha, e depois também para os nossos amigos aqui da bancada, digamos... jeito de jogar. É, esse jeito de jogar, assim, inesperado, pode ser bom ou ruim? É difícil falar, né? Porque agora a gente já tá na final, os times já se conhecem, já sabem como jogam. Acredito que o Santos, por ter esse jeito de jogar que vem acontecendo o ano inteiro, é bom, porque isso faz parte da capacidade dos jogadores. O Marquinhos Gabriel tá numa fase muito boa, o Ricardo Oliveira nem se fale, o Lucas Lima nem se fale, o Gabigol também nem se fale. Então, jogam naturalmente. O time do Palmeiras, não. Como a Mayara falou, não parece encontrar taticamente ainda o melhor jeito de jogar. Eu acredito que, como também o Vitor falou, tem peças para surpreender o Santos. Eu não sei se o Cleiton Xavier vai estar disponível, pode ser. Provavelmente não, né? Mas... talvez pro segundo jogo também é uma peça que pode fazer jogou diferença. Jogou muito, né, o Cleiton nesse ano. Nossa, acho que foi o melhor jogador do Palmeiras. Sim. Mas eu acho que é uma peça que faz falta pro Palmeiras, um armador ali. É, faria falta com se ele com tivesse, se ele tivesse 100% ali jogando o que ele pode, faz por muita exemplo, falta. Na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, ele jogou muito. O Robinho jogou muito de armador, né? E o Robinho não é exatamente armador. Mas eu acho que a questão do padrão de jogo, eu acho que a gente tem que saber diferenciar a falta de padrão de jogo da variação tática. Poder pôr uma tática ou outra. É que eu acho que o padrão de jogo do Santos reflete muito no que os jogadores estão jogando. O Santos, por exemplo, ele não tem variação. O Santos, sim. Apesar, assim, o Santos, o contra-ataque, sabe que é sempre o contra-ataque, mas às vezes eles trabalham de forma diferente, na troca de passe rápido ou no lançamento. Essa variação eles têm, mas geralmente é no contra-ataque as jogadas deles. Sim. Acho que a vantagem do Palmeiras, olhando agora pro Palmeiras, é ter manjada a armas do Santos. As armas do Santos estão na mesa. O Palmeiras sabe tudo isso. E o Palmeiras, com a desorganização, ninguém sabe o que esperar. Que se vai vir uma bola na área, o Barrios vai fazer o gol. Se o, sei lá, o Robinho vai invadir a área, se o Robinho vai ficar mais contido. Então, acho muito difícil o Santos mudar a sua posição tática, porque não deve, porque tá dando certo, deu certo o campeonato. Tá em sexto lugar, teve grandes vitórias e tá na final. E o Palmeiras, com toda essa desorganização, também está na final. Então, eu acho que você tem que respeitar as duas equipes. E tanto é que o Renato, o volante do Santos, perguntado... qual que pode ser o caminho para o Santos ganhar do Palmeiras? Ele falou justamente, é explorar essa desorganização tática que o Palmeiras tem. Você, Maia, você concorda com essa fala dele? Concordo, mas eu acho que... Então, depende muito do momento do jogo que tiver. É muito provável, se o jogo for ficando 0-0 e indo para o final do jogo, o Palmeiras vai com certeza se desorganizar, vai se perder, porque é isso que a gente tem visto. E, enfim, aí o Santos vai conseguir se aproveitar e deve se aproveitar disso. Mas eu acho que o lance também é que o Santos tem um esquema manjado, sim, mas você nunca pode prever também o que o Lucas Lima vai fazer. Você sabe que ele vai lançar a bola pra lá, ele pode entrar na área, não sei o quê. Mas ele é meio imprevisível, o garoto é talentoso. Com talento a gente nunca sabe o que pode vir. É, você falou de pesar no 0-0 a desorganização do Palmeiras, eu acho que mais no jogo da volta. Porque no jogo da ida, independentemente do que acontecer, a não ser que o Santos faça uma goleada mas no primeiro tempo. Mas com a pressão da torcida na volta, mas talvez. Por exemplo, se o Palmeiras perde por um gol de diferença amanhã, no jogo da volta, começa a passar o tempo, chega 15 do segundo tempo e 0-0 e o Palmeiras não faz, a torcida vai começar a pegar no pé e aí vai tentar se atirar e dar mais espaço ainda pro Santos no contra-ataque que costuma ser mortal. Mas talvez sim, pode acontecer isso, mas o Palmeiras, ele tem um psicológico muito ruim, isso é fato nos jogos. Mas se você olhar na Copa do Brasil especificamente, o Palmeiras, por exemplo, começou perdendo contra o Fluminense. E não perdeu a cabeça. Ele foi pra cima, tomou o gol 2-1, ia pros pênaltis, não perdeu a cabeça. Manteve o que tinha lá e foi pros pênaltis. Tanto é que tomou uma pressão muito grande do Fluminense. O Fernando Prass fez um milagre ali. E mesmo assim não perdeu a cabeça. Sim, mas é questão de acontecer o gol, por exemplo. Contra o Fluminense saíram os gols no primeiro tempo. Ou contra o Internacional, mas, por exemplo. Contra o Inter também saiu no primeiro tempo os gols, um ou dois, não sei, sim. Não lembro. Acho que foi os dois saíram no primeiro tempo e depois o Inter empatou no segundo. Mas se no caso o Palmeiras não conseguir fazer esse gol no primeiro tempo, mesmo pressionando tudo, chega uma hora que a pressão pesa. Bom, tudo assim, depende desse primeiro jogo. Depende do primeiro jogo, na verdade. É o jogo da vida pro Palmeiras amanhã. Pros dois, né? É, pros dois até, mas acho que mais pro Palmeiras. Mais pro Palmeiras que o Santos ainda tem chance. Por causa desse emocional que o Palmeiras tem, sim, jogando dentro de casa, principalmente no segundo jogo. Porque assim, vai que amanhã o jogo vai, tipo... o Santos ganha, só que vai 1x0, 2x1. Acho que... Tá da Palmeiras ainda. Tá, não, é um gol de diferença tá aberto. Agora 2x0, 3x0 fica muito 3x0 complicado. Fica... E não será novidade se o Santos fazer esse placar. Porque na Vila Belmiro o Santos é muito forte. É, mas contra o Palmeiras a gente viu nesse ano. Tá 2x1, 1x0, foi sempre placar pequeno. E o Palmeiras assim. Sempre consegue fazer os seus golzinhos na Vila. Não vai valer gol fora, né? Mas... Aquele gol chutado, né? Mas se faz. Tomar dois e fizer um, a diferença muda bastante. A vantagem do Santos cai. É, não tem gol fora de casa, então tanto faz 1x0, 2x1, 3x2. Pra vocês, tem favorito? Não. Não mais. Na Vila Belmiro, Santos, no Allianz Parque, Palmeiras, depende do resultado. Concordo. De gols. Na Vila Belmiro, o Santos leva vantagem, mas no Allianz Parque eu acredito que o Palmeiras também saia com vantagem. E a gente falou um pouquinho do Cleiton Xavier, a gente só citou. Meio, né, chato, né, o jogador. Quando ele chegou, o Cleiton Xavier, foi ano passado ou foi esse ano? Chegou no começo desse ano. Começo do ano. Ele jogou contra o Valdívia no começo. É, verdade, né? Foi começo desse ano? Sim. No Paulistão ele já tava. É, né? É, então, lembro que era uma contratação ele pro segundo semestre. Ele participou da final, né? Do Campeonato jogou Paulista. Jogou a final, jogou bem. Quando ele entrou no segundo tempo e no primeiro dominou jogo, o jogo. Ele bateu o pênalti contra o Corinthians, né? Bateu. Bateu e fez não, gol. Olha, se você olhar as atuações pontuais do Cleiton Xavier esse ano, foram muito parecidas com o do Valdívia na história do Palmeiras. Sempre jogou bem nos jogos que jogou, entrou bem... Foi decisivo, por exemplo, contra o Corinthians, ele entrou, manteve a bola no chão, jogo manteve chave, a calma. Né? Mudou, sempre mudou o jogo. O problema é que ele não jogou frequente, então você nunca vai saber se ele ia se manter regular, se ele ia se manter irregular. Né? É, o Cleiton Xavier veio para substituir o Valdívia. Sim. Ele não ficou ele muito chegou tempo Valdívia, fora, né? Mas, e realmente ele substituiu o Valdívia, tanto em campo quanto fora dele. Agora, né? O DM tá feliz que teve, só trocou a perna, né? Porque foi outra perna. Mas enfim, eu acho que o Cleiton Xavier pode ser importante para o Palmeiras ano que vem. Mas quem sabe nessa final, né? Eu acho que pode comparar o Cleiton Xavier com o caso do Renato Augusto. Que ele chegou, sim, se machucava muito, mas a partir do momento que ele teve uma evolução física e parou de se lesionar, foi o melhor jogador do campeonato brasileiro. Agora só falta essa sequência. Agora só falta não, mas se ele conseguir essa sequência, sim, eu acho que ele pode ser um jogador muito importante bastante pro Palmeiras. E ser um diferencial pro Palmeiras na próxima temporada, nas próximas temporadas. Eu citei o exemplo do Cruzeiro porque no jogo do Cruzeiro ele foi decisivo em casa no Allianz Parque. O Palmeiras estava... Foi 2x1 pro Palmeiras, ele que fez o primeiro gol e manteve sua regularidade em campo. Não foi genial, mas se manteve. E uma coisa também que chama atenção, uma curiosidade pro jogo de amanhã, é que vamos ter muitos jogadores que vestiram a camisa do outro lado. Lei do ex. Lei do ex. Aí a gente vê, né, qual será que vai levar mais sorte. Por quê? Arouca jogou no Santos, né? O Aranha jogou no Santos. Zé Roberto. E do outro lado, David Braz. O Lucas Lima passou pelo Palmeiras. Foi rejeitado. E ele saiu do Palmeiras porque ele tinha um salário de R$5.000. Aí ele decidiu sair, né? É um salário um pouco baixo, né? Pra eu padrões. Eu tava bem feliz com 5 mil. Eu também. Nossa, eu estaria, meu Deus, muito feliz. Mas pra padrões de futebol, né? Padrão de futebol também saía, né? Se eu posso ganhar 50 mil, 100 mil, por que eu vou ganhar 5? E outra coisa também é que o Santos tá com problema na justiça de novo com o Aranha. Porque o Aranha ele veio pro Palmeiras depois de entrar na justiça contra o Santos, aqueles negócios de leis trabalhistas, de salário. E aí o Santos tá devendo de novo pro Aranha e ele vai entrar na justiça. E o Aranha não novo. Deve continuar no Palmeiras, né, ano que vem. Já falaram que já tem acerto com o Wagner, né, do Avaí. Do Avaí, né. Tá um acerto próximo. Se não me engano, o Wagner era o goleiro do Ituano no título paulista, né. Acho que sim. Ele é um bom goleiro. Acho que suficiente se você olhar pra ser situação reserva do, Avaí, do Fernando Prass, né? Se você olhar pra situação do Avaí, não é um bom goleiro, né. Tipo, tá quase rebaixado. Mas o Palmeiras ano passado também tava quase rebaixado. E o Prass e o Fernando salvou. Prass é um grande goleiro, então não tem muito parâmetro com isso. Acho que vai ser um goleiro importante como reserva. E pelo Fernando Prass ter 37 anos e tá numa idade que a lesão pode estar próxima, né? Só queria tentar um fato agora. Que os últimos goleiros que saíram da Ponte Preta ficaram reservas. São contratados, saem porque são contratados por times grandes e ficam reservas. Agora o Denis tá tendo a oportunidade de jogar. Sim. Mas ficou, sei lá, quantos anos na reserva. O Aranha é a mesma história. Isso acontece porque em times, tipo, com mais expressão, assim, o Aranha jogava assim, bem na Ponte. Sim, sem dúvida. Mas isso acontece porque os times grandes sempre tem um goleiro que tá lá 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então compensa pro cara sair? Ah, eu acho que sim. Ele vai ficar reserva? Eu acho que sim. Será? Eu acho que o financeiro pesa, né? O financeiro também... O nome. Tá? É diferente, vai. Você joga num clube, com todo respeito, a Ponte Preta, de menor expressão, e você vai pra um clube bem econômica. Maior, assim. Expressão econômica. De expressão também, vai. Pô. Sim, de títulos. Sim, então. Mas O Aranha, ele foi da Ponte, ele foi pro Santos, ele, né? Foi titular no Santos um período. Ele então, saiu ele de, foi... de titular do Santos pra ser reserva no Palmeiras. Sim. Mas, é, então. Mas a Ponte, ela dá muito... Dá, não. Vende muito jogador pra time grande, né? Mas, pros times maiores. Sim, mas existem... Tem muito jogador que se destaca na Ponte a e depois Ponte acaba. A Ponte desmonta o time, praticamente, Fernando quando Bob, acaba então, o Paulistão. Acaba sendo especulado o Fernando no Palmeiras. Bob, que é especulado em vários sim. times. O próprio sempre Kajá, tem... que já foi embora. Já mas foi às especulado. Vezes vale a pena, assim, pro goleiro, porque uma hora ou outra sempre aparece uma chance. Sim. Exatamente. Basta ver no Inter o Alisson. Ele era terceiro goleiro no Inter. Aí aconteceu de contusão do goleiro titular. O goleiro reserva tá resfriado. Ele jogou e não tá mais. Acho que o crescimento na carreira é importante sempre. Sim. Mesmo tendo. Por exemplo, você ser reserva no Palmeiras, você não é reserva de qualquer gol, tá ligado? O gol que você tá defendendo não é qualquer gol. Ser reserva no São Paulo, pelo amor de Deus, você tá sendo reserva de um gol que teve Rogério Ceni. Então acho que a expressão é muito grande. Agora, se você ficar num time tipo Ponte Preta. Você pode... Putz, acho que você se limita muito se você tem essa oportunidade de crescer. É exatamente o que o Victor falou. É aquela coisa que o jogador fala que é oportunidade. Ele trabalhou e ele quer ter a oportunidade de ir para um time grande. Se ele vai ser titular ou não, aí é com ele pelos treinamentos e também se o treinador achar que ele merece. Ó, eu fiz um discurso de jogador agora. Bonito. Mas... Conquistar os três pontinhos, né? Graças a Deus. Graças a Deus aí, trabalhar forte durante a semana. E se Deus quiser, conseguir os três pontos aí, seguindo a orientação do treinador e... E aí, fazer uma boa partida, se Deus quiser. Bom. Continuando, né? Foi o meu primeiro bom de hoje. Hoje eu vou contar quantos bons eu falo, porque eu falo bastante bons. Bom. Hoje foi um. Bom, dois. Vamos mudar de assunto. Já falamos do clássico Santos e Palmeiras, né? Porque vai ser na Vila. Amanhã a gente vai falar muito mais, porque amanhã é o dia do jogo. Mas vamos falar de crise. Vou até abaixar o tom da minha voz. Porque, Flavião, vamos falar agora do São Paulo. 6-1. Salve o tricolor paulista. É, São Paulo, tá São dando Paulo, São Paulo. Seis dores de cabeças para o torcedor. Mais. E como o João trouxe aqui pra gente... Notícia que a barca tricolor pode estar partindo, né, João? É, São Paulo... E as âncoras também, né? O Leco soltou que São Paulo pode reduzir o elenco em até um terço para 2016. Além dos já conhecidos, das saídas já conhecidas, como é o caso do Rogério Ceni, que se aposenta, do Pato, que acaba o empréstimo, Luiz Fabiano, que muito provavelmente deve sair. Outros nomes surgiram, como Luiz Eduardo, Edson Silva, o goleiro Léo, Wilder, Reinaldo, Wesley... Bruno. O Wilder acabou de chegar, não chegou? Chegou, tá até emprestado, chegou, se eu não me engano. É, mas jogou algumas partidas com o Osório e depois não teve chance, né? E não foi bem nas partidas que ele jogou. Então é uma longa lista de nomes aí. Wilder Guizal. Então, vamos organizar. Além de Rogério Ceni, que vai se aposentar, o Pato e o Luiz Fabiano, que vão encerrar o contrato e não vão renovar. O Ganso sai? Acho que o Ganso fica. O Ganso vai provavelmente. Ficar. Vai ser um dos líderes do time. Ganso e Michel Bastos devem ficar, por exemplo. Acho que pro ano que vem a liderança assim, vai ser do Ganso, do Michel, do Rodrigo Caio e do Lugano se voltar. Então, a grande questão é justamente o que a gente já falou em alguns outros programas. É se a ida desses jogadores, seja por fim de contrato, seja por outras contratações, vai render o dinheiro suficiente pra recompor o elenco, né? Se não vai recompor o elenco com o reserva do, sei lá, no time de Série B, do Série C. Então, é o grande medo do torcedor de São Paulino isso. A lista completa dos prováveis é Rogério Ceni, Alexandre Pato, Luiz Fabiano, Luiz Eduardo, tá emprestado, Edson Silva e o goleiro Léo, que acho que é o quarto goleiro, Bruno, que deve ir pro Flamengo. O lateral direito. Lateral direito. Reinaldo, Wesley. Vai embora de novo, Wesley. Vai embora de todo lugar. E o Wilder. É um cara querido, né? E o Wilder. Então Wilder. São 10 nomes aí. O Léo, né? A gente contou como nome, mas ele não vai jogar pelo São Paulo. Porque tem o Renan Ribeiro e tem o Denis. Coitado. Então, mas a maioria aí, pelo menos, já foi titular do time. E os zagueiros, por exemplo, que estão naquela draga, não vão sair. Luiz Eduardo, Edson Silva e Luiz Eduardo. Os dois, nossa, dois bons. Ficam Lucão e Rodrigo Caio, né, dos que vem jogando. Pensando. O Lucão, até o fim do ano ele fica, não é certeza, assim, é porque ele tem passagens pela seleção olímpica, essas coisas. O Vitor Ramos do Palmeiras tá aí, ó. Nossa, ia ser uma boa, hein? Sim. Imagina. Vitor Ramos e Lucão na zaga. Nossa, mas se é pra falar assim, o Gum tá sei lá quantos anos também. Acho que 5 ou 6 anos no Fluminense. E tipo, já a gente não precisa continuar. Ele bate bem pênalti, né? Bate. Mas essa reformulação pro São Paulo é necessária, né? A gente tá falando já, batendo a tecla de que o São Paulo tá numa crise esse ano, crise financeira também. Eu acredito que tem principalmente muitos... financeira e política. Mas acho que tem bons valores no mercado aí, no, nos times menores. Ah, tem, sem dúvida. De menores expressão. Ah, o Palmeiras buscou em times... Expressão. Expressão. O Palmeiras sempre buscou isso, esse ano buscou isso nos times menores. Por exemplo, o Robinho veio do Curitiba, por exemplo. Curitiba. Ah, não. Não é time menor, mas não é um time que... É, não, mas o São Paulo, deve, inclusive... Vitor Hugo, América Mineiro. Inclusive, apostar em alguma coisa parecida com o Palmeiras. Trazer destaques América, de times que tem menos... Menos do América dinheiro, Mineiro assim, vieram três, né? Vitor Hugo, Giroto e Amaral e Thiago Santos. Não, Amaral veio do Goiás. É verdade. Amaral do Goiás. Thiago Santos. E... São Paulo. Acho que o São... O São Paulo, o jeito é ser fazer isso, né? Porque o time já tá sem dinheiro. Já venderam vários jogadores... É, o clube tá sem dinheiro. Já venderam vários jogadores já no meio do ano pra pagar dívidas que parece que não foram pagas corretamente. É, se você vai mandar embora um terço do elenco, eu imagino que seja o quê? Uns 10 jogadores? É. Foram embora, então foram embora quantos? Não, foram embora 8 já, né? 8, né? Acho que 8 ou 9. O elenco de São Paulo vai ficar limitadíssimo agora, tipo, quando forem mandar embora esses caras. Então ele vai ter que contratar pelo menos uns 20 jogadores pra compor, né? Fala, Maiora Costa, Helena. Pode falar, Helena Costa. Helena Lourenço Costa. Desculpa. Não, eu queria comentar exatamente sobre isso. Já vai mandar muito jogador embora, tá em crise política, tá em crise financeira. O torcedor são paulino tem que saber que o ano que vem é um ano pra... É um ano, não vai ser um ano de título. O pior é que tem a possibilidade pra Libertadores ainda. Ah, eu acho que se for pra Libertadores, eu não acho que vai ser um time tão fraco não vai assim. Eu acho que pra Libertadores ainda tem a vantagem de ganhar um estímulo financeiro bem maior, caso garanta a classificação pra Libertadores. E o São Paulo vai apostar muito em trocas. Tem muito jogador que volta de empréstimo. Alguns jogadores que eram da base estão emprestados, outros que não eram da base, mas também estão emprestados. São Paulo... Vai utilizar poucos deles, mas deve usar eles para trocar com outros jogadores de outros times. Então pode ser uma vantagem de São Paulo que não tá tendo dinheiro para contratar, né? É, e ressaltando que ontem, na coletiva, foi ontem a coletiva do Leco? Foi ontem, né? Ontem. Foi. Uhum. Isso. Ele deu a entender na entrevista que, assim, tem jogador que não tá muito afim, que jogador de São Paulo jogador. Tem que... Não precisa falar, né? Não precisa falar. Não precisa falar. Não falar precisava ter falado ele não... isso. Exatamente, que tem que ficar triste por quando perde, muito triste. Olha, não sei se tem que ficar triste, eu não imagino, né? O Wesley triste por perder. Eu também não. Mas eu acho nem assim, feliz por ele ganhar. Primeiro, o cara sem expressão. Ele teve uma chance de ficar quieto. E segundo que, assim, ele tava... Se ele tinha o time com ele, eu acho que ele perdeu. Acho total. Que nunca teve o time com ele. Não, mas se tinha alguém que tava Sim. do lado dele, não tem mais. Porque o jogador é muito unido. No momento que ele criticou, ele não deu nomes, mas não precisa. Né, Wesley? Ele não tem nem moral pra criticar o São Exato. Paulo, tá? O time do São Paulo. É porque ele é ruim, porque ele tá sendo muito mal nessa temporada, como ele tá em muitas temporadas, principalmente no Palmeiras, que ele ficou muito ruim. E o único que tem moral em campo pra falar alguma coisa é o Rogério Ceni. Não, é, exatamente. Então, assim, e o Leco perdeu uma ótima oportunidade de não falar, e isso é criticar os jogadores. É mais um adendo pra crise que o São Paulo tá. O presidente tem que defender o time, gente. O presidente, a comissão técnica, tá ali pra defender o time, pra blindar toda a imprensa. Ele pega e joga tudo no ventilador. A cobrança é importante, por exemplo, a cobrança de torcida, ter essa pressão até... acho que é uma coisa muito importante de ter. Só que o problema é o próprio time não se criticar. Acho que o Rogério Ceni tinha que assumir e falar: esse time é ruim, esse time não sei o que, não sei o que lá, falar alguns palavrões ali. Ah, não sei, se... É diferente ele falar isso pra imprensa e no vestiário. O vestiário você fala. O vestiário você fala. Pra imprensa. Mas parece não. que a gente não vê isso, né, no time não de São vê, Paulo. Parece que não tem isso. E eu acho que falta pro São Paulo também olhar um pouquinho mais de carinho pra base. Hoje o São Paulo, como o Pedro Rocha trouxe no destaque dele, foi campeão da Copa do Brasil Sub-20. Agora resta saber se o São Paulo vai aproveitar e como vai aproveitar os atletas que foram destaque nessa competição. E dá pra aproveitar, dá pra fazer uma pré-temporada com esses meninos. Dá pra aproveitar. Agora é saber, ainda mais por o time estar sem dinheiro pra grandes contratações. É um risco, mas é melhor do que contratar Exato. Jogadores que e, não vão funcionar. E muitas vezes vem jogador da base que já é mais identificado do clube, talvez porque ficou a base inteira, fez no clube, ou porque torce pra aquele time desde pequeno. Então isso pode ser uma boa saída pro São Paulo em questão de contratação pro ano que vem. E tem que ter... Nossa, até esqueci o que eu ia falar. É, que tem que ter tem que jogadores, ter, né? Ah, e lembrando que o São Paulo, além dos jogadores que vai do elenco, da dúvida, das dúvidas no elenco, tem a dúvida sobre o técnico. Quem vai ser o técnico do São Paulo em 2016? Eu acho que é fundamental o São Paulo já decidir esse técnico agora, no final do campeonato, quando acabar o campeonato. Pra fazer de... eu acho importante também pra ele participar das contratações. Dele escolher jogadores da confiança dele. É, não dá pra fazer que nem o Palmeiras contratou antes de chegar do Oswaldo Oliveira. Exato. E o que eu ia falar que tem que ter paciência. Se fosse, se pegar o jogador da base, não pode fazer, ah, pegou da base, vai, joga. Seja um craque. Porque aí você acaba queimando o garoto e você acaba não rendendo o que o time tem que render. Então acho que assim, se vier essa classificação da Libertadores, que é provável. Sim, é o São Paulo, é muito provável. Tem mais chance. Tanto mais que o São Paulo esteja nessa draga enorme, acho que é o mais provável ele ficar em quarto lugar. E o São Paulo tem dois jogos contra, contra adversários que brigam pra não cair. Sim, inclusive, se é uma vantagem, não sei se é bom, né? Inclusive, acho que pro São Paulo não dá pra saber. Podendo já pegar nunca o rebaixado Goiás. É, acho Goiás que pode já estar rebaixado, inclusive, na última rodada. Vantagem, na minha opinião, acho que tem o Internacional de ter times que não estão com muito desinteressados no campeonato, né? Não estão brigando pra cair. Né? E aí vem a... Como o João já disse, o retorno financeiro já aumenta pelo menos um pouco de você só ir para a Copa do Brasil e de você só ir para a Libertadores. Sim, né? Acho que a Libertadores ia dar um ânimo financeiro para o time e aí, indo embora desses jogadores, pode pegar essa grana e investir bem. E querendo ou não, convoca a torcida, né? Sim. A Libertadores é um outro aliado. A torcida do São Paulo gosta da Libertadores. Gosta, É o time que pode não encher estádio em algumas partidas, assim, mas sempre em Libertadores a torcida apoia, a torcida vai. Sim, Libertadores pro São Paulo e, é sempre... E o São Paulo pode ter uma vantagem financeira também, os três maiores salários vão embora, que são o Pato, Luiz Sabiano e o Rogério Ceni. Então, só aí acho que foi mais de 1,5 milhão. Por aí. A folha salarial do São Paulo vai ser muito reduzida com a saída desses três jogadores. Vai pra 250 mil, se eu não me engano. O teto, acho que é o teto. O ganso ganha, que é 250 mil. E o Wesley? Mil. Não, peraí. O Wesley tá perto disso também. Todo, então. Tipo, no máximo, 250, 300 ah, mil. Ah, máximo salário, teto. Pensei que era tudo. Não, e o Wesley tá perto desse teto. Não, o Wesley ganha 350. O Wesley ganha 300 mil. Pato é 800 mil, o Rogério 800 mil, não é alguma coisa. É, o Pato é 400, porque os outros 400 o Corinthians aí paga. O Rogério o Sabiano ganha 600, é 600, se eu não me engano, e o Rogério 600. Então aí vai uma bela... Dá pra contratar vários jogadores. É, vai tipo, 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão de salário economizado pro ano que vem. É, agora é só ver quais jogadores, ver quais times, assim, sim, de menor expressão, né? Porque, e o São Paulo, às vezes, dá econômico, sorte nisso. Que ela não gosta dá sorte. De nada, né? Isso, é econômico. São Paulo às vezes dá sorte nisso de pegar um jogador aí do interior aí o cara arrebenta. É, precisa dar sorte nisso, mas como a gente já falou, a base em si que vai ficar não é tão ruim assim. É. Como você já falou, no gol tem o Denis e o Renan Ribeiro, tem o Rodrigo Caio, tem o Breno, tem o Michel Basso, o Ganso, o Allan Kardec, Thiago Mendes, não é um time assim tão desesperador. O Carlinhos, mas é lógico que o elenco vai contar muito. Que se mostrou um bom meia. Ah, pelo amor de Deus, lateral, lateral fraco e um meia razoável. Não dá pra concordar, não dá. Carlinhos é horroroso. João, gente, opinião pra você, quais são as posições que o São Paulo mais está carente, assim? Que mais precisa de... Não vale zaga. Todos. Zaga. Eu acho assim, se tiver, laterais, se tiver que contratar um nome de peso, um nome, um reforço, é pra zaga. Eu concordo com o meu amigo Pedro Rocha, obrigado, meu companheiro de bancada, que a questão dos problemas maiores de São Paulo é a lateral esquerda e a lateral direita, ou seja, ambas. Porque é... Há uns 10 anos, né? Sim, porque se você olhar... Há 6 anos, pelo menos, a lateral de São Paulo é problema. Os jogos que ferraram o São Paulo esse ano, que colocaram o São Paulo pra baixo, foram os clássicos, e nos clássicos eles tomaram gol pela lateral, né, é Pedro mesmo, Rocha? É mesmo. Né, mano? E muitas vezes a zaga do São Paulo também falha porque fica sobrecarregada por isso, concordo. Que às vezes o lateral falha, o zagueiro tem que sair pra cobrir. Sim, e abre espaço. É... O sistema defensivo do São Paulo inteiro é muito fraco. Sim, acho que é isso. O melhor lateral concordo. Que o São Paulo tem é o Bruno, mas ele é um bom lateral ofensivamente. Agora, defensivamente, é nulo. Então, o sistema defensivo é muito ruim, precisa ter reforços ali. Sim. Não sei se vocês concordam que... O São Paulo, pra jogar com 4-4-2, os laterais eles têm que ser muito bons, muito bons. Até o 4-4-2. Não é o caso. Não é o caso. O 4-4-2, o 4-4-2 deveria ajudar os laterais, porque se você tem dois abertos nas alas desse jeito, esses dois teriam que cobrir as laterais. Mas ele acaba dificultando. É, o São Paulo, acho que vai vir que nem o Palmeiras no ano de 2012. Vai 20 jogadores, mas não de muita expressão, e vai vendo o que dá aí, porque... É o jeito e torcer pra classificar pra Palmeiras 2012, 2013, 2014. Era, pois é, né? Era um time bem, tipo, mazinho, então, assim. Torcedor do São Paulo, se prepara porque não vai ser fácil. É, eu não vou pôr minha boca no fogo, assim, pra falar, porque é... É a mão no fogo. É, tá bom. Ele mudou a expressão. Não, porque a gente tá numa rádio, a gente fala. É, pôr a boca no fogo é complicado. Parabéns, Vicky. Parabéns. É queimar a língua. É esquisito. É, sim, queimar a língua. Perder os dentes. Porque... Putz, até esqueci o que eu ia falar. Que é fundamental contratar. Não, ele ia falar que ele acha que o São Paulo vai sofrer em 2016. Isso. Pela cara dele, é isso. É, ele falou que não ia colocar a mão no fogo. Pode ser isso, eu esqueci. Falando que o São Paulo... Era uma coisa legal. Mas acho que o que mais a torcida vai cobrar é um time raçudo, um time competitivo. Com porque certeza. Independente da questão de qualidade técnica, se for um time vibrante, acredito que vai ser o melhor pro São Paulo. É uma reclamação muito recorrente dos torcedores. De anos. Da raça. Lembrei, porque se você não pode falar que o time não vai jogar no que vem, né? Tipo, que vai ser isso, a gente tá especulando, mas... Falaram tanto do Santos, né, que ia brigar pra não cair. Vai saber o que acontece, né? Porque, por exemplo, o Corinthians, que falaram desse ano, no começo do ano, quando começou bem, aí teve aquelas derrotas contra o Grêmio. Aí todo mundo saiu, todo mundo falou, nossa, o Corinthians não sei o quê, vai brigar pra não cair e tá campeão, então... É, e o Santos, né? No começo do ano, ia brigar pra... até o metade do primeiro turno, ia brigar pra não cair. Agora tá em duas finais. E tá em duas. Chegou a duas finais, foi campeão paulista, tá na final perto da Copa do Brasil. Perto do G4. E o São Paulo era um dos melhores elencos do Brasil. Exatamente. É, melhor ataque do Brasil, etc. Então, e acho aí a gente vê o que tá acontecendo. Não dá pra falar muito desse aspecto. Bom, ó, outro bom. Já são três. Já falamos do São Paulo, falamos dos dois grandes também, Palmeiras e Santos, agora faltando o campeão brasileiro. Solta o hino do Corinthians, Flavião. Salve o Corinthians. Corinthians. Feliz da vida. Fala seis vezes Corinthians. Gol do Corinthians. De São Paulo. Mas, não, a gente não tem muito o que falar do Corinthians, né? Campeão brasileiro. Gol do Corinthians. Hexa. Fez seis gols do maior rival e com o time reserva, né? Tem obrigado, gente aqui que já falou que é o segundo maior aqui por fora. Viu? Acho que a grande motivação do Corinthians agora é passar a pontuação do Cruzeiro, né? E se tornar o recordista de... Já tá, né? Empatou agora. Acho que a grande motivação é o ano que vem, né? Libertadores... Os jogadores que não estão jogando tanto se mostrarem, né? Sim, acho que como o Tite tinha que fazer isso. Como foi o caso no jogo de São Paulo. O Romero fez dois gols. Colocar Rodriguinho, jogar, Bruno Henrique, colocarem Luca. Esses jogadores para jogar e fazer uma pré-temporada com o que prestou esse ano, que foi grande parte, e mandar embora os que não prestaram. Trazer os reforços que com certeza vão ser de pesos, porque, sim, pontuais, porque o Corinthians vai ter uma graninha ali para conseguir fazer isso. Estabilizar financeiramente, porque ano que vem acho que o Corinthians olhando esse ano, o Corinthians é um grande favorito para chegar no Mundial. E falando em reforços, o Corinthians já acertou duas contratações vindas do Bragantino, o Douglas e o Alan Mineiro. Então já são duas craques. O Bragantino sempre fornecendo pro Corinthians. O Flavião falou que o Alan Mineiro é muito bom, então eu vou confiar nele. Então já cravem aí. Suspeito, Alan, né? Mineiro. O Bragantino sempre, né? É, verdade, né? Tá. Alan Mineiro, o melhor ficou jogador em quinto do mundo. Lugar lá. Mais ou menos, né, Flávio? Entre os cinco ele tá, né? Maia, o que você quer falar pra gente? Pode falar, Maia. Não, eu ia falar que o Luca tá no Corinthians por empréstimo, certo? E parece que a multa pra o Corinthians contratar ele é 9 milhões de reais. Mas parece que tem um lance, eu não vou me recordar muito bem, que assim, se contratar agora é tipo 3 ou 6 milhões, se contratar no final do ano é 9. Tem ainda essa divergência de data, porque vai vencer o empréstimo. Aí fica aquela Criciúma e suas aí negociações estranhas. É aquela história, se vale a pena. Pelo que ele tem mostrado nos últimos jogos, vale muito a pena. Só que o Luca é uma promessa ainda, você não... Mas, renovaria com ele. É a típica promessa que o Corinthians sempre perde. Porque lembra, por exemplo, grandes jogadores que saíram do Corinthians cedo porque o Corinthians não quis manter eles no elenco. William. Sim, William, o zagueiro. Marquinhos. Grandes jogadores que foram vendidos por 60, 70, 80 milhões de euros. Nossa, nem... É, não, agora, depois. Sim, agora, sim. Valorizar. É, o Marquinhos, eu acho que quando foi pra Roma... Foi de graça. Foi sim. 5 milhões, se foi. Não então, sei se é isso. Acho depois que... saiu por 70 pro Paris Saint-Germain. Sim. Vale a pena assim. Manter o Lucas. Agora... Luca. Aí, o Luca. Agora depende do Tite, se ele acha necessário esse investir 9 milhões nesse jogador ou trazer outro. Eu acho que o grande reforço do Corinthians pra temporada que vem vai ser manter o Tite até o final do ano. Sim. Porque com a especulação dele na seleção brasileira, ele já falou que não vai, mas é a hora que chegar realmente um convite... E eu acho muito provável que tenha convites de times grandes da Europa, assim, não... Bom, tipo, pode ser. Os suprassumos, mas acho que, por exemplo, um voice, tipo, não, nível do voice poderia contratar o Tite. É, então, acho que o grande reforço do Corinthians é manter o Tite a temporada inteira. Se conseguir manter a temporada inteira, acho que o Corinthians vem muito forte pro ano que vem. Eu acho que o Tite fica até o fim do ano e talvez seleção ou algum outro clube em 2017, mas eu acho que pra 2016 ele fica. Ainda mais caso o Corinthians consiga vencer a Libertadores, classificar pro Mundial. Eu acho que tudo depende de como o Tite vai levar o ano. Eu acho que isso depende de tudo, porque futebol brasileiro a gente sabe como que é. Só esse início desse campeonato, 7 rodadas, 7 técnicos trocados. Agora o Tite na seleção brasileira ia ser delicioso, né? Nossa, Nossa, aí sim, porque pelo amor de Deus, Dunga não dá, né? Gostei do seu adjetivo. Acreditaria ver no a seleção seria delicioso. Eu acreditaria no Hexa se o Tite fosse pra seleção. Eu também, eu sinceramente. Aí a gente começa a gostar da seleção. Eu já acredito no Hexa. Ah, então assim... Com o Dunga? Com o Dunga. Acho difícil. Acho difícil. É, com o Dunga quando é complicado. Quando você se formar, a gente vai ver se é verdade ou não. Exato. É, vamos, só pra rechaçar, ó, gostou dessa Nossa, palavra? Nossa, que bonita, hein? Bonito. Rechaçar essa bolada que o Corinthians vai ganhar por ser o campeão brasileiro, a diretoria vai dividir entre os jogadores 8 milhões e meio de reais. Ai, que legal, eu quero. Eu acho que eu vou jogar no Corinthians, só Nossa, pra... eles vão dividir 8 milhões e meio de reais. E o Tite também eu vai ganhar um dinheiro à parte aí. Ah, o Corinthians já... Belo bicho, né? Fora o dinheiro que eles vão ganhar pelo brasileiro, né? Já sem tem contar esse... os salários, né? Exatamente. Já não é pouco. Ai, mas merece, de né? Imagem. É, mas merece, é. Né? Merece. Ficar merece. Entre nós. Mas é muito dinheiro, Zé. É muito dinheiro. O Corinthians tá... Calma, Vitor. Para de destruir o estúdio. Não, saiu. É, tá destruindo o estúdio. Saiu sim. É. Enfim, continuando. Eu acho que... Ah, me perdi. Que divertido. Não sei onde eu tava, mas muito agora... Dinheiro. Muito dinheiro. Tá, o que tem muito dinheiro? Você falou isso. Não lembro mais. Muito dinheiro. Segue o jogo. Do jogador. Muito dinheiro do jogador, você tava falando. Ah, tá. Sei lá, eu acho que é muito dinheiro pra dividir entre os jogadores. O Corinthians tá com bastante dívida, né? Vamos combinar. Ué, se foi isso combinado pra ganhar o campeonato, tem que pagar. Sim, isso é verdade. Ah, a dívida vai existir. Mas podia ser um pouquinho menos, né? Vai dar aquela investida nas dívidas, sei lá. Ah, mas é aquela história, a dívida tá lá. Não é meu mesmo. Aí o presidente fala, ó, se a gente ganhar, vai ganhar tanto assim pra vocês. Aí eles ganham tanto. Aí de um dinheiro que investidor coloca no Corinthians, já paga a dívida cadeia, pouquinho, né? Paga ciclo. O jogador. É, exato, não vai pagar a dívida de uma vez, porque todo mundo tem que receber e... É assim, a vida é assim, todo lugar é assim. E informar. Filósofo. Hoje eu tô bem, né? Tá filosofando. Rechaçando Nossa. Muitos pensamentos. Bom. Bom. Falando também da. Que a gente falou de pré-temporada do Corinthians. Foi noticiado hoje que o Corinthians vai fazer jogos nos Estados Unidos e um deles, né? Não sei se. A gente espera. Espera não, a gente acha que vai ser mais de um. Mas um já confirmado é contra o Ford, do Ronaldo, Ford Lauderdale. Lauderdale Strikers. Isso. Chique. Da segunda divisão. Da segunda divisão dos Estados Unidos. Time do Ronaldo, né? O Ronaldo tem parte do direito desses times. Então o Corinthians já vai se preparar para a temporada do ano que vem jogando contra esse time. E aí? Vai ser um jogão, né? Ronaldo podia jogar, né? Por ser um amistoso, sim. Ele era... Talvez jogasse até nos playoffs da segunda divisão, foi especulado. O Léo Moura jogou lá, né? Jogou, sim. Ia ser legal se ele jogasse esse cada jogo. Um faz a pré-temporada como acha, né, que tem que fazer. Alguns vão para os Estados Unidos, o Palmeiras está querendo ir para o Uruguai, fazer uma pré-temporada. Sul, então, né? Cada um se prepara do seu jeito, né? Considerando que 2012 ou 2013 o Fluminense foi passar a pré-temporada na Disney, então a gente pode esperar tudo de qualquer pré-temporada, né? Enfim. Enfim, é isso, né? É isso. Ah, tem, é o que tem pra hoje, né, gente? Mas, ó, o nosso ouvinte vai até dar uma descansada agora, porque a gente vai fazer um breve intervalo. Já falamos dos quatro grandes da cidade de São Paulo, Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians. Então a gente volta já já, que tem a notícia da Copa do Brasil Sub-20, que o São Paulo ganhou um título esse ano, que vocês estão reclamando aí? Foi campeão Sub-20. E também tem NBA pra você conferir, então não saia daí, já já a gente volta. Rádio Mackenzie. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie. Um mundo para você. Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. E estamos de volta. Você aqui curtiu essa música? Nós já esperávamos a volta do intervalo, não foi? Não foi nada programado, tá? Não. Vocês nos perdoem, mas é o que tá tendo. Vamos falar da Copa do Brasil Sub-20. O São Paulo foi campeão hoje, ganhou de 2-0 contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Gols de Joanderson e quem? Davi Neres. Joanderson que já passou no principal. Davi Neres. Já. Que chegou a ser relacionado pra um jogo. Ele não é o Joanderson que foi emprestado pro Sport, né? Quer dizer que jogou no Sport. Tinha um Joanderson no Sport. Não é isso. Davi Neres sempre não, esse aí era... Era Joanderson também? Nossa, mas é que é um nome tão comum, né, gente? Flavião falou... Você sabe qual que eu tô falando. Existem dois Joandersons. Não sei. Esse aí foi vendido. Ele era bom, esse cara. Não é esse, não. Mas ele já treinou entre os profissionais. Como pode, ele, né? ele quase foi dispensado pelo São Paulo de graça, mas o São Paulo deu uma segurada, renovou o contrato. E aí, tá campeão. Todo mundo merece uma segunda chance. Que lindo. Tá muito poético. Eu senti uma indireta pra alguém aqui na bancada. Mentira. Tá, Pedro, você aí tá. Fica esperto, tá? E fora você ficar brigando com a Maia, ó. É isso que acontece. Bom, mas voltando a falar da Copa do Brasil Sub-20. Muito importante esse título pro São Paulo. Como a gente já falou aqui na mesa, vai ser um ano de reformulação, então acredito que... Davi Neres? Davi Neves. Desculpa. É Davi o quê? Davi Neres. É que eu confundi. É que eu confundi Deus, o nome aqui. Isso. Eu confundi o nome aqui. É o Davi. É ele, pronto. Desculpa, Pedro. Me perdi aqui, mas... É que eu li outro nome e falei, nossa, não foi esse que fez o gol. Fala. É um ano que o São Paulo vai poder aproveitar muitas peças, né, Vitor? E os dois? não, Vitor, pode falar. Não, você acho... prefere passar pode a bola. Falar, Vitor. Não, acho que o São Paulo... O cruz a bola lá pro peão. Justamente o que a gente tava falando antes do intervalo, né? O São Paulo vai ter que aproveitar essa base, porque tá sem grana. Então, como ela foi campeã, sempre tem o Davi Neres, o Joelson aí pra... Os dois foram artilheiros. Joanderson. Os dois foram artilheiros com 6 gols. Joelson já seria ruim, mas Joanderson... Não, é que o Joelson joga no outro time. Joanderson, você... Quem é Joelson? Com o quê, gente? Onde que o Joelson joga, Vitor? Gente, sem briga. Todo mundo amigo. Vamos ser sérios agora. Mas o São Paulo, olha, é uma esperança pro São Paulo. É um bom time. Joanderson deve ser a junção de quais nomes? ela cismou com o Joanderson. Ela não quer ela falar. Vai pôr São no filho Paulo, dela. Sim. Ela vai pôr no filho dela. Alô, Rodrigo. Já sabe, hein? Alô, amor, presta atenção. Joanderson, hein, Rodrigo? Gente, vai ser jogador de futebol. Por favor, né? Por favor, então. Do São Paulo. Mas... Vai ser campeão ainda. Então tá. A torcida do São Paulo espera isso. Já vai te cobrar depois. Mas a... O que a gente tá falando aqui, gente, concentre, vocês dois. Ele tá perguntando o nome do atacante do esporte, que acho vou que procurar, é. Vou procurar, esses meio que o nome do atacante do esporte. É com Jota também. Eu sei quem é. Tipo, um nome muito eu sei nada quem a ver. É. Joelinton. Grande Joelinton. Qual é melhor, Joanderson ou Joelinton? Joelinton é o quê? Desculpa, Pedro, eu não queimei minha voz. Tava ok hoje, né? Ó, a gente tá bem hoje. Ah, tá eu arranquei o microfone da mão do coitado, mas enfim, Joelinton. Não, é... Joanderson, São Paulo. Não, não, mas do esporte. Atacante também. Tá, Joelinton. Ele não, foi vendido pra Alemanha, né? Joanderson. É Joanderson com... Joanderson. É João com Wellington. Joel com Wellington. Não, é Joanderson ou Joelinton, Victor? É Joelinton. Jesus amado. Ó, mas ó, vai, foca, vamos. Gente, deixa foca. Eu falar agora, vocês não estão deixando eu dar essa conclusão. Agressão física aqui no estúdio. João, João Pedro Granado, pergunto pra você. Pois não. Meu caro, você está pronto? Você está preparado pra essa pergunta? Sim, senhor. Então, ó, pense comigo, meu caro. São Paulo campeão da Copa do Brasil Sub-20 e o São Paulo dispensando no profissionais vários jogadores. Um paradoxo. É, vai dispensar, né, é o que a gente tá esperando. E quer, todo mundo quer, né? Tanto os jornalistas quanto os torcedores, dirigentes, que a base seja aproveitada. E agora esse título no Sub-20. Será uma esperança? Ah, eu acho que dá pra aproveitar alguns jogadores, sim. É, tem jogadores de qualidade. Tem bom... A zaga, que é uma é muito falha. A zaga, né? Pode ter um zagueiro... Tem zagueiros ali que mostraram segurança. Agora resta saber também se esses jogadores, como eles vão reagir no profissional, esse time, né? Do São Paulo se mostrou bastante equilibrado, né, nessa Copa do Brasil. Sim, e o Joanderson e o Davi Neres, eles foram artilheiros, os dois com por seis gols. Por que você acha isso, Pedro? Só chegando à conclusão que o Vitor e o Pedro, eles não podem... É, ele não pode estar na mesma bancada. Basta, né? Basta ver a final contra o Atlético Paranaense. Justamente, jogaram muito bem, né? Sim. Foi campeão invicto o time, inclusive. E contra o Atlético Paranaense, foi a ida foi 2-0 e a volta 2-0. E não é a primeira vez que São Paulo é campeão da Copa do Brasil Sub-20. Não. E o Atlético jogou hoje com 5 jogadores do Profissionais. É a primeira vez, sim. É a primeira vez. Foi Sub-17, foi o que exatamente. O nosso amigo Beto falou. Ó, e falando no Beto, o Beto vai entrar agora no nosso programa pra falar sobre o quê? NBA. NBA. Oh, obrigado, hein, Pedro. Você tá esperto, hein, cara? Ele tá correria hoje, né? Hoje ele tá ligadão. Meu parça. NBA, porque hoje tem um jogo muito importante. Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers. E é um jogo que pode marcar a história da NBA. Por quê, Beto? Boa noite, ouvintes, primeiramente. O Golden State Warriors, ele pode chegar à marca de 16 vitórias consecutivas. 16, hein? Já tem 15. Batendo recorde, já tem 15. E ainda vai jogar em casa contra o Los Angeles Lakers, que tá com uma campanha... Pífia e patética, by Mauro César, da ESPN. E tem tudo, por mais que tenha Kobe do outro lado ainda e tudo mais, tem tudo pro Golden State ser campeão ser vitorioso. Bater esse recorde, né? E campeão é um grande favorito para o título da NBA. Lembrando que o Lakers, ele só não tem a campanha pior do que o 76ers, né? Que tá com 16 derrotas não, em 16 triste, jogos. Aê, eu ia falar isso, eu ia zoar você agora. O pai dela torce pro 76ers. Ah, é. Só perderam 16 de 16. Sim. Legal, né? Ver tipo um brasileiro que torce para um time na NBA, né? Bem difícil ver isso. Sim, torce, assim. Ele é tipo fanático? Não é fanático. Não, ele é tipo a gente, acompanha. assim. A gente tipo a bancada, né? Que traz pro Lakers, Pedro, né? Que... É tipo isso. Tipo a bancada. Que traz uma bancada Lakers. Muito diversificada. Imparcial também. Sim, o pai dela é assim. Meus sentimentos aí, qual é o nome do seu pai? Cássio. Seu Cássio aí. O 76ers ainda vai ser campeão de novo. Vai, um dia. Os Lakers também, Mas, enfim. Hoje pode ser um jogo pro Stephen Curry bater seus recordes, né? Principalmente de bolas de 3 e de pontos marcados. Lembrando que ele fez o recorde dele 53 pontos ou 51? 53 pontos no Madison foi contra, Square Garden. Foi contra os Knicks, né? Será que ele bate hoje? A defesa do Lakers é, assim, bem fraca e não tem técnico o Lakers, né? Praticamente, porque o Byron Scott, ele não usa a rotação direito. Porque ele considera, por exemplo, o Marcelinho Huertas, não defendendo brasileiro, mas o cara é MVP da Euroliga. Temos um especialista aqui na bancada mesmo, né? Você vê, né? O cara foi MVP da Euroliga e ele não utiliza o Marcelinho Huertas, ele prefere calouros e pessoas que não têm experiência. Então, como o Lakers é uma incógnita, bem grande. E infelizmente, esse caso do Marcelinho, quando ele entra, ele vai mal. Ele vai mal porque ele é um jogador que não pode... em 10 minutos ele não consegue produzir o jogo dele. O jogo dele não é um jogo rápido, é um jogo muito cadenciado. Então você não vai conseguir resultados em 10 minutos como o Byron Scott quer. Então... E assim, a gente sempre vê, o Marcelinho jogou, e quando a gente vai ver a repercussão, assim, foi os dribles que ele tomou, foi os turnovers que ele cometeu, aí fica difícil pro brasileiro, né? A bola de três de costa. Sim, exatamente. É. Como assim? Mas, o Marcelinho numa jogada, faltavam 3 segundos, ele arremessou, foi bloqueado, a bola voltou, ele jogou de costas. Caramba. Pra cima. Joga muito. Jogou, sim. Joga. Mas eu acho que o Golden State é o grande favorito, a não ser que seja aquelas coisas dos esportes, né? Que vai que o Lakers ganha. Aí é... O basquete é um esporte que o favorito sempre é, tipo, sempre prevalece. Prevalece, no jogo, né? Não tem como. É, dificilmente o favorito perde. É diferente do futebol que se o adversário faz, tipo, a zebra faz, tipo, 1-0, ela consegue segurar o placar, né? Um exemplo que quase aconteceu isso foi o próprio 76ers, falando em 76ers. Esse é o caso. Ele tava ganhando o Miami Heat por 30 pontos. E ele tomou a virada no último quarto. Sim, acho que o basquete permite isso, né? Alguns jogos que eu já acompanhei na NBA, é um placar tipo de 5, 6 pontos. Até mais. E tem a reversão. Lembrando que o jogo de hoje, Lakers e Golden State Warriors, é a 1h30 da manhã. Um belo horário. No Sport TV, então você que estiver acordado, tá na pilha, vai ver esse jogo que vai ser bem legal. E os outros jogos de hoje, às 10 horas, Indiana Pacers contra o Washington Wizards. Às 11, Boston Celtics e Atlanta Hawks. E Dallas Mavericks contra Memphis Grizzlies. Meia-noite, Los Angeles Clippers contra Denver Nuggets. E à 1h, Chicago Bulls contra o Portland. Então, vai ter jogo na ESPN também. Eu não sei qual. Provavelmente vai ser o Warriors. É. Eu acho que não. Eu acho que não vai ser o Warriors. Vai ser Warriors um de antes. Pode ser o Clippers ou o Dallas. Provavelmente, porque normalmente a ESPN passa o Warriors ou o Cleveland, né? Então aí dá pra ver dois jogos bem legais aí. Então hoje é a madrugada do basquete pra você que está sem sono. E é isso, né, gente? Não tem muito mais o que falar também. Amanhã a gente vai dar muito mais a repercussão desses jogos e dessa provável quebra de recorde do Golden State Warriors. E é com as informações da NBA que a gente encerra mais um Arquibancada Mac. Eu agradeço primeiramente ao nosso Beto aqui. Obrigado, Beto. Boa noite, Tamperini. Boa noite, mesa. E boa noite aos nossos ouvintes. João Pedro Granada. Boa noite, João. Muito obrigado. Boa noite, Tamperini. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. Maiara Costa, nossa moça aqui da bancada. Nossa presença feminina. Boa noite pra você. Boa noite, Tamperini. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. Pedro Rocha, o nosso Zé Graça aqui da bancada, né? O Bozo, né? Boa noite pra você, Pedro. Boa noite, Tampelini. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Boa noite, querido ouvinte. Até a próxima. E Victor Chaim, boa noite pra você também. Muito obrigado por estar aqui, meu grande amigo. Boa noite, Gabriel Tampelini. Boa noite ao nosso querido Flavião e ao nosso querido, sempre ilustre, ouvinte. E também um abraço pra Dani, que tá assistindo o nosso programa aqui hoje no camarote. Ela pagou uma grana, uma fortuna aqui, tá com a pulseirinha aí. Oi? O que foi, Maia? Fala, pode falar. Não, é só pra... Opa! Só pra avisar que quem quiser vir assistir o programa, tá super convidado. Arquibancada Mac. Curta na nossa página no Face. 5h30. Comente tudo. 5h30 nós gravamos e o programa vai ao ar às 8h30 da noite. E sempre agradecendo também aos nossos trabalhos técnicos e sonoplastia de Flávio Rangel e de Doni Paruti. Então... Boa noite, querido ouvinte. Até amanhã e a gente se ouve. Come here.